Oi, bom dia. Não há nada a temer. Lição 48 do livro Um Curso em Milagres. A introdução e a citação ao final dessa lição são uma tradução autorizada da publicação original de Marianne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres no site da Oprah Winfrey. O link para a lição original em inglês está no blog. Introdução. Pense o quão diferente sua vida seria se você realmente sentisse que não existe nada para temer. Essa sentença é o exercício de hoje. Nós declaramos que não há nada para temer porque ilusões não podem nos tocar. Salvação significa que nós estamos salvos do falso pensamento e das ilusões que eles produzem. Afirmando que não há nada para temer, nós estamos afirmando a derradeira realidade do amor e a irrealidade do medo. Lição do dia: não há nada a temer. A ideia de hoje simplesmente afirma um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. Na verdade, não existe nada para temer. É muito fácil reconhecer isso. Mas é muito difícil de reconhecer para aqueles que querem que as ilusões sejam reais. Os períodos de prática serão muito curtos hoje, muito simples e muito frequentes. Simplesmente repita a ideia o mais frequentemente possível e você pode usá-las com seus olhos abertos a qualquer momento e em qualquer situação. É fortemente recomendado, entretanto, que você tire um minuto ou mais, sempre que possível, para fechar seus olhos e repetir a ideia lentamente para si mesmo várias vezes. É particularmente importante que você use a ideia imediatamente, se qualquer coisa vier a perturbar a sua paz de espírito. A presença do medo é um sinal seguro de que você está confiando na sua própria força. A consciência de que não existe nada para temer mostra que em algum lugar da sua mente, embora não necessariamente em um lugar que você já reconheça, você se lembrou de Deus e deixou a sua força, a força de Deus, tomar o lugar da sua fraqueza. No instante que você estiver disposto a fazer isso, não haverá de fato nada a temer. Não há nada a temer. Citação do dia: nosso ego é simplesmente nosso medo. Todos nós temos egos, o que não faz de nós pessoas más. Nossos egos não estão onde nós somos maus, mas onde nós estamos feridos. O curso diz que nós estamos todos com medo em algum nível de que, se as pessoas nos virem como realmente nós somos, elas poderiam recuar em horror. Que é por isso que nós inventamos a máscara para esconder nosso verdadeiro eu. Mas o eu verdadeiro, o Cristo dentro de nós, é o que há de mais bonito. Nós devemos revelar a nós mesmos nos níveis mais profundos para que possamos descobrir o quão amáveis nós realmente somos. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de Um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Eu achei essa citação uó, linda de morrer. Amém. Um beijo, gente. Até amanhã.